Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Mana Fix Podcast, episódio número 5. Hoje comigo temos aqui Cauê. Cauêzão na área. E Leonardo de Castro, o Fadinha. Fala aí, galera. Power Trio do Magic essa semana. Cauê, você sabe o que aconteceu no mundo do Magic esse fim de semana? Não sei, porque eu sou curioso. Se dependesse da Wizards pra saber, seria muito difícil. Então, aconteceu o GP Costa Rica. Tudo tá ficando uma coisa um pouco repetitiva de dizer quando a gente fala em GP. Uma coisa rara, mas que não acredito que seja inédita, foi um GP com limite de inscrições. Ele tinha vagas limitadas em 500 pessoas. Cauê, o que você diz de um GP com limite de número de participantes? Esse limite de 500 pessoas é baixíssimo. Tem tido o cap há um bom tempo já, o limite. Desde que os GPs começaram a ficar muito grandes, 2.500, 3.000 pessoas. Nos Estados Unidos, na Europa, os organizadores têm limitado por questão estrutural, de organização, conforto dos jogadores, tamanho dos centros de evento. Mas 500 pessoas é pouquíssima gente. Inclusive, imagino que Fadinha tenha participado de torneios fora do circuito oficial da Wizards próximo desse tamanho. Parte desse limite baixo talvez tenha origem na mudança de locação, como o Tomás ressaltou, que isso vai mudar mais ou menos em cima da hora, né? Era para ser em Buenos Aires. Devido à crise na Argentina, alegaram que não teria condições e, por opção, o Wizards transferiu para Costa Rica. Deixou de ser um GP da América Latina, apesar de ainda ser na América Latina, né? E se tornou basicamente um GP de quintal para os jogadores profissionais americanos. Tanto que, olhando os nomes do GP, ele teve uma estrutura de participação parecida com o Pro Tour. Todo mundo, a maior parte, né, dos jogadores eram nomes conhecidos. O pessoal que ficou top 8, 32, 64 também. Todos é uma combinação conhecidos. Difícil de resistir, né? Pro Points e uma praia, uma piscina. E baixa concorrência, 500 pessoas. Sim, leva quase garantia dos Pro Points aí. Isso, e do pagamento, né? Porque o pagamento desse GP foi o mesmo de GPs de 3 mil pessoas, por exemplo. Ele só muda a partir do top 128 em diante, eu acho. Essa é a única diferença que tem. Se tiver acima de 2.500, eu acho que premia além do top 128, alguma coisa assim. Fora isso, a premiação é igual. Entre se tiver 500 pessoas, se tiver 2.499. E teve um GP, eu acho que foi ano passado, ou retrasado, em Auckland, na Nova Zelândia, que teve 280 pessoas, alguma coisa assim. O da Costa Rica é o segundo, o menor que eu me lembro. Eu ia tocar nesse assunto porque eu lembro de ter jogado um GP em São Paulo em 2009, se eu não me engano. E esse GP foi meio que considerado um fracasso de participação. Teve 650 jogadores. Era um GP standard em São Paulo. E não tinha limite de participação. Então, 500 realmente para você limitar é muito pouco. Mesmo os menores GPs costumam passar muito bem desse número. Passam. É muito difícil ter GP atualmente abaixo de 1.000 pessoas, só aqui na América do Sul mesmo. Acho que a participação de GPs pelo mundo tem crescido nos últimos anos e acho que esse GP da Costa Rica poderia ter tido mais pessoas. Levando em conta essas circunstâncias que você citou aí, mesmo você sendo nosso hater residente, você acha que tem justificativa o Wizards ter feito esse GP Costa Rica do jeito que foi? A gente só pode especular pelo motivo de 500 pessoas, né, do limite de 500 pessoas. A única justificativa que a gente encontra é a mudança um pouco tardia de Buenos Aires para Costa Rica e que não conseguiram encontrar um local adequado para comportar mais pessoas. Se foi isso, a gente até pode dar um desconto, né? Mas ainda assim, eu acho que nós aqui do Brasil é um pouco chato, pra gente é um pouco chato, porque é muito mais difícil quem quiser jogar aí para Costa Rica do que Chile, Buenos Aires, ou onde quer que seja mais próximo. E aí tá, vou dar um desconto pra Wizards, pra organização, dizer que nesse caso tudo bem, até admissível essas 500 pessoas, esse limite de 500 pessoas. E conforme o relatório in loco que a gente recebeu do Obama, que foi jogar e não teve muita sorte, estava bem organizado, tudo foi feito num hotel, as instalações estavam disponíveis para os jogadores, a piscina estava disponível, quem quisesse, e foi tudo, foi confortável, correu bem pelo limite. Fadinha, Falando de Magic, o que aconteceu com o Standard nesse torneio? Nada demais, o GW Tokens continua ganhando, já vem ganhando desde o Pro Tour. Aqui no nosso primeiro episódio, você disse que era o deck mais poderoso do formato. Sim, exato. A característica mais marcante desse GP foi o ressurgimento do Bunch Company clássico que existia antes do Pro Tour e no Pro Tour, possivelmente para responder os decks que vem aparecendo recentemente, como o Bunch Humans. Porque o Bunch clássico é um pouquinho maior do que ele, então seria bom no match. E o BW Control, que agora é o control do formato, aparentemente. Sim, já é o segundo fim de semana seguido que a gente vê em GPs, o BW sendo o deck de controle que aparece aí no top 8 ou no top 32, com alguns participantes a mais. Agora, Fadinho, minha pergunta de quem não acompanhou essa transição de 2 semanas para cá. E eu lembro que a última vez que a gente discutiu isso, o Grixis era um deck que estava aparecendo com controle também. Por que ele desapareceu? Possivelmente porque ele é ruim contra o Bunch Humans e o Bunch clássico. É, como eu disse, esse Bunch clássico apareceu para responder o BW Control. Ele também é bom contra o Grixis Control. Também possivelmente porque o BW é um deck simplesmente melhor do que o Grixis Control. E os jogadores de control podem ter mudado de um deck para o outro depois de ver que o BW era melhor. E qual a tua opinião sobre isso? Se tu fosse jogar com deck control, seria o BW. Sim. Ainda assim, eu acho que o Grixis Control ainda pode voltar. É um formato que tem se mostrado meio cíclico. Toda semana alguém está tentando responder o que responde o deck da semana anterior. E em algum momento chega que certos decks podem voltar a aparecer com força, mesmo estando sumidos por um tempo. Sim, perfeito. É exatamente o caso do Bunch que acabou de aparecer. Cara, eu tô olhando aqui o top 8 desse GP da Costa Rica. Só tem um deck sem verde, que é o BW. Todos os outros 7 decks têm No verdes. top 32 tem um pouco mais de variedade, mas o Green White Tokens e o Bunch são um decks mais prevalentes. Mas aí você vê outros BW Control, você vê Blue Black Prison. Deixa eu acrescentar, agora que eu notei, na verdade, é o seguinte: todos os 8 decks têm branco, e o único deck que não tem verde é o BW. Pois é. Fadinha, o branco e o verde estão desbalanceados, muito mais fortes que as outras cores nessas edições. Eu não sei se o branco ou o verde estão desbalanceados, mas eu sei que existem cartas desbalanceadas nessas cores. Como, por exemplo, a Collect de Compra é uma carta desbalanceada no verde. Então faz muitos decks quererem usar verde, entende? E no branco, a mesma coisa com cartas como Gideon e cartas como Avacyn. A cor como um todo não é desbalanceada, mas algumas cartas especificamente são tão boas que fazem as pessoas focarem mais em jogar com aquela cor. Seria interessante se na próxima edição, que é Eldritch Moon, saíssem algumas cartas fortalecendo, né? Vermelho, azul e preto. Principalmente o azul, Legal. né? Porque tirando ele ser uma cor de complemento no Bunch, ele parece meio ausente do Standard, né? É, parece. Semana passada, teve o deck do Martin Miller, que ele jogou com Mono Blue Prison. Foi bem, relativamente bem, até acho que o Frank Carsten jogou com o deck dele. Elogiou bastante o deck. Mas, fora esse deck, o Jace, que ele se tornou marginal sem as Fetchlands. Eu acho que o azul tá bastante bem atrás das outras cores em presença de cartas no formato. Fadinha, você sabe o que vai acontecer semana que vem? Sei, vão acontecer 2 GPs Legacy. Um em Columbus, nos Estados Unidos, e o outro em Praga. Na República Tcheca. Exatamente, o Carl é nosso professor de geografia também. E sobre a antiga Tchecoslováquia, e tem uma conversa que quer mudar de nome de novo, né? Pois é, isso vai ser antes ou depois do GP Praga? Isso depende da. Ah, mas. Depende da performance do Miracles no GP. E disse que estava por fora do Legacy, Pois é, tô totalmente por fora. É que eu ouvi dizer que as cartas do Legacy são as mesmas de 4 anos atrás, exceto o Maverick, que não existe mais. Que, se eu não me engano, era GW, esse deck. tem uma carta, uma tal carta chamada Abrupt Decay, mudou bastante o Legacy. Carta chata. Mas o Miracles continua funcionando, apesar do Abrupt Decay, com o Counterbalance e com o Sensei Divine Top. O Abrupt Decay foi uma carta impressa para combater o Counterbalance, né, na verdade. Isso aí, aberto e declarado. É, o Abrupt Decay, na verdade, foi uma carta impressa para impedir os jogos de acabarem nos primeiros turnos no Legacy. Não acabar no sentido de você morrer, mas acabar no sentido de, ah, eu tô numa vantagem, perder a graça, superável, e o jogo acabou. É, o Abrupt Decay, ele se tornou muito, muito presente. Risco de oportunidade de jogar ele num formato de cartas muito eficientes, que é o Legacy. Tu mata basicamente todas as permanentes que importam, exceção do Jace, eu acho, e Enraku. Eu não sei absolutamente nada de Legacy. É, o que eu sei é que esses GPs Legacy costumam dar mais de 2 mil jogadores, e provavelmente esses não vão ser diferentes. Vocês acham que esse formato está meio esvaziado nos últimos anos, assim? Eu lembro que quando a Star City começou a fazer o Open Legacy, o Legacy teve uma ressurreição e voltou a ser um formato que era muito falado e tal, até alguns prós discutiam o Legacy, mas hoje em que pé está a popularidade do Legacy? Cara, acompanhando os principais sites, Twitter e tal, a impressão que eu tenho é que os jogadores profissionais, boa parte deles gosta muito de Legacy, por causa do circuito da Star City Games. E, inclusive, eles lamentam um pouco que tenha só um GP Legacy por ano nos Estados Unidos e um só na Europa. Não tem muito espaço para inovação, né? Formato de cartas muito poderosas. De vez em quando aparece alguma coisa nova. Tem um deck Eldrazi no Legacy, por acaso. Porque no Legacy o Eldrazi, ele tem quatro lands que geram duas manas, né? Wildfugin, o Eldrazi Temple, Ancient Tomb e Seat of Traitors. Então, obviamente, vai ser um deck poderoso, um deck relativamente novo, que surgiu com Battle for Zendikar e Oath of the Gatewatch. Bom, mas enfim, vão ser GPs muito grandes, vão ser GPs divertidos de assistir, eu espero que tenha cobertura, por favor, que é um formato em que... Mesmo o que você achou da cobertura do GP Costa Rica? Ficou satisfeito? Eu achei... eu posso buscar o que eu falei no podcast semana passada e repetir aqui, porque é a mesma coisa. Você tem o áudio aí, copiado e colado? A cobertura foi ausente, não existiu cobertura do GP Costa Rica. Cobertura de vídeo, obviamente não teve, a cobertura de texto foi muito ruim. O pessoal comentava no Twitter que tu lendo os textos que eram postados sobre o GP, tu não sabia nem que formato era o GP. Era um formato standard. Agora a gente vai ter dois GPs nesse fim de semana, que provavelmente cada um vai ter 5 vezes o número de jogadores do GP Costa Rica. Você acha que vai mudar? Cara, eu não pesquisei para ver se vai ter cobertura. Eu sinceramente espero que tenha. Porque são eventos únicos no ano, né? E essa questão da redução de cobertura nessa temporada por parte da Wizards, parece que teve origem na Hasbro, que é a detentora, dona dos Transformers, que comprou o Wizards há alguns anos, é detentora dos direitos do Magic e tal, cortar a verba de cobertura. Mas tem um ponto que eu acho que meio que obriga a Wizards a cobrir com áudio, vídeo, textos legais, GP, que é o lançamento da edição o Eternal Masters. Então, tu lançar a edição no final de semana em que tu tem dois GPs do formato e não fazer cobertura, basicamente perder uma grande oportunidade. E apesar de eu considerar a Wizards uma empresa extremamente conservadora, que erra sempre nas suas decisões porque não se modernizou, acho que eles não vão errar esse ponto de queimar essa oportunidade. Pois é, não é por coincidência que a gente vai ter esses dois GPs no fim de semana. Né? Vamos falar de Eternal Masters, então, que acho que todo mundo já teve tempo de dar uma olhada aí no spoiler. E é uma edição que é esperada porque ela serve como uma porta de entrada para as pessoas começarem a jogar Legacy e de uma certa forma até Pauper também, né? Tem algumas cartas, pelo que eu vejo no spoiler, que não são os staples do Legacy, mas que podem jogar outros formatos que são Eternos e Commander, etc. Essa é a intenção divulgada, né, dessa edição. E qual Que que é a intenção real? vem na. Eu quero dizer que é divulgada e desejada, porque pelas cartas, não sei se é uma porta, chega a ser realmente uma porta de entrada pro Legacy. Essa edição também vem na esteira do sucesso do Modern Masters 2013 e 2015. Eles aproveitaram para fazer uma edição que inclua as cartas que não estão na Reserved List, que é, por acaso, é a lista que há vários anos a Wizards fez uma espécie de contrato, até eu acho, que ela se comprometeu a não imprimir as cartas, primeiramente só em edição normal, depois se expandiu para qualquer tipo de edição. Então tem cartas do Legacy que não podem ser reimpressas sob hipótese alguma, ficando a Wizards até processo judicial, porque os jogadores perderiam o valor das suas coleções. Aí, as principais cartas incluídas aí são as Dual Lands originais, que são a principal barreira de entrada financeira para o Legacy, né? Uma base de mana de um deck de Legacy, três, quatro cores que seja, ele custa quase R$ 10.000 só a mana base. Uma coisa que eu gostaria de acrescentar é que é engraçado que normalmente quando saem essas edições como Modern Masters 2013, Modern Masters 2015 e Eternal Masters agora, as pessoas acham que as cartas, porque são reeditadas, vão diminuir de preço e etc. E realmente acontece em um certo nível. No começo, quando a edição acaba de ser lançada, mas a longo prazo isso aumenta o preço das cartas porque cria mais demanda. As pessoas Exato. abrem, como por exemplo, a pessoa pega um booster de Eternal Masters, abre um Jace the Mind Sculptor e de repente fica mais motivada a montar um deck Legacy, o que faz os outros Jace the Mind Sculptor que ela precisa comprar e as outras cartas Legacy que ela precisa comprar para o deck dela valerem mais porque ela precisa. É o que a gente comentava na época quando saiu. Até quando saiu o Modern Masters 2015, é que um Tarmogoyf, se tu abrir um Tarmogoyf no booster, tu não ganhou R$ 450. Se tu abrir um Tarmogoyf e tu não tem nenhum, tu vai meio que te sentindo obrigação de comprar outros três para começar a jogar Modern. Tem um apelo ao jogador em si, porque é uma diversão, é um hobby. Todos nós somos jogadores, a gente sabe como é que funciona, que tu quer ter as cartas para jogar também. Tu vê os teus amigos jogando, tu quer participar daquilo e tu corre atrás de alguma forma. Pelo bem ou pelo mal, as principais cartas mais desejadas são muito caras. Bom, pode ser uma porta de entrada, vai incentivar mais pessoas a jogarem. Eu nunca joguei Legacy. Eu vou continuar sem jogar, provavelmente, também. Mas sempre acompanhei e tal, mas obviamente essa edição vai acabar me chamando a atenção. Como de muito mais gente, Eu lembro que você inclusive. comprou várias boxes de Modern Masters. Você vai comprar Eternal Masters também? Cara, as do Modern Masters eu comprei e eu tenho elas ainda, tá? Eu tenho quatro. Não abri, não fiz nada. Eu tenho bastante coisa de Modern, mas que eu fui adquirindo aos poucos, trocando. Essa do Eternal Masters eu não tô pensando em comprar, não. Porque a edição ficou um pouco abaixo do esperado pelos jogadores. Tem menos cartas de Legacy do que se esperava. As incomuns e as comuns são sem meio termo, assim, na maioria muito sem vergonhas. Parece ter sido um formato que a Wizards buscou controlar a perda de valor que ficaria condicionada a essa edição. Sei lá, não estou empolgado realmente com a edição. Não estou empolgado. Divulgando. No primeiro spoiler saiu lá Caracas, o Jace, Force of Will. Todo mundo ficou, pô, vai ser uma edição. Ah, vai valer muito a pena e tal. Mas em seguida. Tem carta mítica que, sei lá, vale R$ 3 na edição. E tem a maioria das raras não vale porcaria nenhuma, não joga nada no Legacy. São cartas muito usadas. As comuns e a incomum também. Eu entendo o que pode salvar, o que incentive talvez os jogadores a comprar as caixas, seja o fato de que, de repente, esse formato concebido, que ele é concebido para draft, ele se prove um formato muito interessante de draftar. Então, pois era, o que eu ia dizer. Uma coisa que é o objetivo dele. Às vezes deixa as singles em si menos atraentes, mas faz parte da confecção da coleção, é você ter um formato coeso de draft. E nem Sim. sempre as cartas mais poderosas ou mais desejadas para montar decks próprios, Eternal, são cartas que fariam você Sim. jogar bem no Legacy, né? Tipo, você Sim. ter Tartaruga Gigante como uma carta comum na Eternal Masters. Mas, de qualquer forma, é um deck, é um formato que parece razoavelmente interessante para draft. Tiveram algumas análises publicadas por jogadores profissionais que são consagrados do Limited sobre essa edição. Eu nem essas análises eu acompanhei porque eu fiquei muito pouco interessado mesmo na edição. Isso a gente vai saber depois de, acredito, uma ou duas semanas da edição circulando a opinião geral sobre como é o Limited dessa edição. O que que tem de Então, carta espero. boa nessa edição que vocês acham que vai gerar demanda para os jogadores? Jace, Force of Will, O Force of Force Will, que era of Will. uma carta incomum na sua época, saiu como mítica. Force of Will, todo mundo concorda que é uma carta utilitária? A minha opinião sobre isso é o seguinte: a carta, para ser mítica, não basta ela ser boa. O jogador tem que ter uma sensação de que aquela carta faz algo fora de série, incomum, sensacional. Bom, Porque mítico, olhando nem aqui Haku. para. Nem Haku é mítico. Isso é mítico. Agora, Force of Will mítico podia dar uma outra raridade, sei lá, super rara. Chama de. Tipo Pokémon, super raro. Eu acho estranho, porque não me parece que uma carta como Force of Will respeita essa definição de carta mítica. Primeiro que não tem um personagem envolvido, não tem um efeito grandioso. É uma carta utilitária. Quando lá em 2008, 2009, que teve a introdução das cartas míticas, se eu não me engano, foi em Alara, que foi a primeira série que teve míticas e tinha os Planeswalkers e tudo mais. Não era isso que a gente esperava, né? Uma carta que é uma contra-mágica, que originalmente era incomum. Dessa vez ela foi colocada como mítica e está claro para mim que ela é mítica para poder controlar a injeção de Force of Wills no mercado e não bagunçar muito o valor das singles. Exatamente. Não consigo ver de outra forma também, porque, queira ou não, acho que todo jogador de Magic ele tem um pouco do. O pessoal chama de Vortus, né? Não sei nem se é assim a pronúncia, que é aquilo associado à mitologia do jogo em si, ao lore do Magic, às histórias do Magic, ao que as cartas representam. Tu dizer que uma carta como Force of Will é mítica, não é o que a gente observa como jogador. Sabe, ninguém olha para Force of Will e vai dizer, pô, essa carta é. Coloca Force of Will do lado de Primeval Titan. É um grande teste. Você acaba de ensinar uma pessoa a jogar Magic, aí você mostra as cartas. Para mim, voltar e ter uma carta aqui, uau, não sei o quê. No, primeira vez que eu atacar, eu vou ter quatro terrenos a mais na mesa. Ele tem atropelar e é 6-6. Agora, o Force of Will, a pessoa que acabou de começar a jogar, provavelmente não vai nem apreciar por que o Force of Will é tão importante. Exato. Sobre isso, a questão das raridades das cartas, esquecendo que a Wizards também deve ter um interesse velado em controlar o mercado secundário, venda, preço, etc. A raridade, em primeiro lugar, ela serve só por causa do Limited. Por isso que a gente tem cartas comuns, que formam a base do jogo Limited, que são cartas de poder mais baixo, salvo raras exceções, quando eles erram. As cartas incomuns, que são de poder intermediário e aparecem menos vezes, e as cartas raras, que são, em geral, mais poderosas, tem algumas bombas e aparecem menos vezes ainda, e as míticas, que são cartas que aparecem muito raramente no, no, nos boosters, têm efeitos muito poderosos e são bombas que necessitam de resposta. Esse é o objetivo principal das raridades. Tá? A Force of Will vai te ganhar um jogo como uma carta proativa? Não, não vai, mas vai te responder alguma coisa que tu. Sei lá, num turno tu precisou usar todas as tuas manas, por acaso tu tinha ela na mão e conseguiu responder uma remoção do oponente na tua criatura chave. tudo bem, é um caso muito específico. Não é? Coloca Force of Will do lado de Avacyn, por exemplo. Não faz o menor sentido. É, Force of Will é uma carta que você passa a apreciá-la quando você joga um formato, vamos lá, degenerado, tipo Legacy Vintage, onde tem uma série de decks que não interagem com você e podem ganhar o jogo sem que você jogue uma mágica sequer. Sem que jogue uma land sequer. Por isso que ela tem importância. E aí Force of Will se torna uma necessidade para manter esses decks em xeque. A inserção dela nessa edição, obviamente, é por questão de demanda dos jogadores. Mas colocar ela como mítica não faz muito sentido. Sabe qual uma comum do Eternal Masters que a gente pode discutir? Merfolk Looter. Merfolk Looter, verdade. Merfolk Looter tá no Eternal Masters. E para quem não viu o artigo do dia 2 do LSV, o Merfolk Looter tá num um problema, um enigma, um assunto de discussão no Channel Fireball. Para quem não viu, a gente vai colocar o link nas notas. Mas basicamente, se você procurar LSV Looter, não tem como você errar esse artigo. Mas basicamente existe um estado do jogo onde você está com 9 de vida e o seu oponente com 12. Seu oponente tem uma Serra Angel em jogo e está passando turno para você. Na end step do oponente, ou no fim do turno do oponente, você tem o Merfolk Looter. E 3 montanhas e 3 ilhas viradas com Lightning Blast na mão. E a discussão é: você dá loot com Lightning Blast na mão no final do turno do seu oponente, sim ou não? Acho que muita gente já discutiu isso, o Twitter estava pegando fogo com essa discussão, mas acho legal a gente ver da galera aqui que joga o que, que a gente faria. Eu daria o loot, mas eu consigo ver o argumento de quem não daria, mas ainda assim acho errado. Cauer, o que, que você faria? Bom, em primeiro lugar, eu acho importante ressaltar que tem uma regra básica da questão de loot que diz: se tu não está com a melhor carta do teu deck na mão, tu deve fazer o loot tantas vezes quanto tu puder fazer. E nesse caso, tu não está com a melhor carta do deck na mão, tá com a segunda melhor nessa situação. Então, obedecendo a regra básica, seria fazer o loot. Só que, dada a condição do jogo, que o oponente tem 12 de vida, tu tem 9, só morreria para mais 3 ataques. Tem uma remoção na mão. Não está pressionado do ponto de vista de perder o jogo, né? Obviamente que o objetivo é ganhar, mas não está pressionado de perder o jogo. Eu acho que tu entende a argumentação de que não é, talvez não seja correto dar o loot. Eu acho que é possível, é interessante não fazer o loot no final do turno do oponente para aguardar comprar uma carta, ficar com 2 na mão e aí sim fazer o loot, vai ficar com 3 cartas na mão, pode selecionar a pior e descartar a pior. Por acaso, pode comprar a Control Magic, fazer a Control Magic, vai roubar o Anjo Serra. E se acontecer alguma zebra, o oponente ter uma resposta para isso, ainda tem a defesa da remoção. Tá? Eu entendo, a gente até teve cálculos matemáticos já, de qual seria a diferença em relação a dar o loot ou não. E matematicamente parece que, claro, tem que fazer algumas considerações, mas parece que é correto dar o loot. Então, sei lá, 4% mais de vantagem de dar o loot. Depende de como você define o que é correto. Né? Se for correto aumentar a probabilidade de você achar o Mind Control, que é justamente a carta que te coloca em vantagem na mesa, é a única carta do seu deck que na situação te coloca em vantagem na mesa. O seu indicador de sucesso é achar o Mind Control. Se você tiver dado loot no fim do turno, a sua probabilidade de achar o Mind Control sobe de 4 para 8%, dado que você deu loot no final do turno. E se você pensar nos 3 turnos que você falou que existem de sobrevida, essa probabilidade também, isso. Ela pula de 24% para 28% até o turno que seria o último turno antes de você morrer. E lembrando que se você comprar uma carta que não for o Mind Control, você pode imediatamente jogar essa carta fora e ainda ficar com seu Lightning Blast na mão, que mata o Anjo Serra no próximo turno. Então, eu consigo aceitar que seja o certo, universalmente, falando no Magic, seja dar o loot pra tu buscar a carta antes. O que eu não fico confortável, pessoalmente, é que se eu comprar o Control Magic, é o Control Magic, né? Eu vou ter que descartar a remoção. E se, no meu turno eu vou fazer o Control Magic. Se eu, por acaso, perder essa carta, o oponente tiver uma resposta para o encantamento, eu vou ficar muito atrás. Vai, eu descartei a carta. Então, eu prefiro ser conservador nesse ponto e não dar o loot no final do turno do oponente, aguardar eu comprar uma carta para poder selecionar a melhor e me dar a opção de ficar com a melhor carta e com a segunda melhor carta na mão. O que eu acho é o seguinte: normalmente as situações não são tão clean cut como essa do artigo. Normalmente não existe uma carta no seu deck que você sabe que é claramente melhor do que a carta que você tem na sua mão e que é claramente melhor do que o resto das cartas do seu deck. Então, o Exato. instinto que eu desenvolvi é que normalmente nessa situação eu não daria o loot, porque normalmente nessa altura do jogo, o Merfolk Looter é mais uma maneira de filtrar as suas lands e spells, para você poder sempre ter land drop, sempre ter spells quando precisar fazer. Mas nessa situação, é bem claro que o Mind Control é bem melhor do que tanto a carta que está na sua mão quanto o resto das cartas do seu deck. E é bem claro que o resto das cartas do seu deck, tirando o Mind Control, é bem pior do que a carta da sua mão e o Mind Control. Então, eu acho que é claramente certo nessa situação dar o looting apenas para você ficar mais perto de comprar o Mind Control ou de comprar logo o Mind Control. Perfeito. E você falou de um ponto que eu acho que está a chave da decisão. Essa escolha, ela é muito clara quando você tem certeza de qual é a melhor carta do seu deck. E não é a melhor carta do seu deck no vácuo, é a melhor carta do seu deck no estado que aquele jogo assumiu. E se você erra em identificar qual é a melhor carta do seu deck, você invariavelmente vai fazer a escolha errada na hora de decidir loot ou não loot. Sim, perfeito. Existem várias outras coisas que podem influenciar em se aquela é a melhor carta do seu deck ou se você realmente só quer dar 1.000 no topo do seu deck, porque dar 1.000 também não é uma coisa que é completamente horrível, porque você quando você dá 1.000, você agora, mesmo que seja numa carta boa, agora você tem uma informação que você não tinha antes, que é uma carta que você sabe que não vai comprar. E ter uma informação a mais, por mais que aquela carta seja boa e você quisesse comprá-la depois, é melhor do que não ter a informação. Logo, existem várias coisas que podem influenciar em se você quer dar esse loot ou não. Mas dada a informação que está no artigo e aquela situação específica, eu com certeza daria o loot. Sobre isso, e sobre o meu posicionamento de que eu realmente não faria o loot, apesar de concordar que é mais favorável fazer e tal, o grande filósofo do futebol, professor Vanderlei Luxemburgo, ele tem uma frase que diz o seguinte: o medo de perder tira a vontade de ganhar. Então, a minha opção por ficar segurando a remoção como resposta para uma possível resposta do Control Magic, talvez seja esse caso, que é medo de perder me tiraria a vontade de ganhar e me desfavorecia em relação à possível vitória. É, e a verdade é que você não tem como saber se o seu oponente tem uma resposta ao Control Magic no Limited. Não, não tem como. E muito provavelmente não tem, né? Quem é que tem um bom jogador não tem respostas para encantamento. Mesmo que ele já tenha visto, ele não é muito é errado colocar uma resposta para uma carta do oponente. Se tu comprar e o oponente não comprar, tu descartou. Você basicamente deu um mulligan de graça. Exato, pulou uma draw step. Então a nossa conclusão é dois votos a um. Dois votos a favor de loot e um contra o loot no final do turno, Com medo de certos? perder. Exatamente. Foi isso. GP Costa Rica, GP Columbus e Praga semana que vem. Legacy, que a gente adicionou um insight incrível sobre o Legacy. Grande Eternal participação de Masters todos. e o problema do loot. Semana que vem a gente está de volta. Você pode acompanhar o nosso podcast no SoundCloud, procurando por ManaFix. Você também pode procurar por ManaFix no Twitter, no Instagram e na nossa página do Facebook. No nosso site manafix.net, além do podcast, você encontra artigos sobre decks de Standard, Pauper e também singles para comprar. Se você procurar bem, a gente falou aqui do Grixis Control, que era um deck que foi meio que enterrado no Standard e que pode voltar. Tem um vídeo do nosso amigo Wilson jogando de Grixis Control no nosso site. Vamos ver se os próximos vídeos também são uma prévia dos decks que vão ser extintos do formato. E sobre o Standard, a gente comentou sobre o GP Costa Rica. Também tem um artigo do João, que foi publicado hoje no site. Eu não vou falar sobre o que é o artigo especificamente, para que o pessoal tenha curiosidade de olhar. Mas é sobre o Standard. O João acompanha bastante. Ele vai ter muito a acrescentar para quem tiver interesse no formato ainda. Obrigado, galera, por nos ouvir. Obrigado, Cauer e Fadinha, por formar aí o trio da semana. Um abraço também para o Olavo, que não estava aqui para discutir sobre Legacy. Valeu, Olavo. E esperamos por você na próxima semana, com o recap dos GPs e as notícias do mundo do Magic. Obrigado e até mais. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu, galera.